tudo ao vivo, hein, feira. Aí, não é assim não, né? Do jeito que eu gravei aquela, eu tava melhor, né? Cara, esqueci a música, velho. Depois ele arruma, velho. Depois eu gravo, que tá ligado. Depois eu gravo mais, pode pra ver. Então vai! Nós patrocina uísque, elas patrocina xereca. Nós patrocina uísque, elas patrocina xereca. Hoje é festa na favela, chama elas pra encostar. Aproveita que o Ferreira hoje vai patrocinar. Novinha, tu quer beber? Novinha, tu quer fumar? Então tá, no final vai ter que dar. Então tá. No final vai ter que dar. Então tá. No final vai ter que dar. O DJ que me falou que sabadão é dia de festa. Então chama as piranha, vamos fazer uma inteira. Nós patrocina o uísque, elas patrocina a xereca. Nós patrocina o uísque, no final vai ter que dar. Nós patrocina o uísque, elas patrocina a xereca. Nós patrocina o uísque, elas patrocina a xereca. Cheirou, xereca. Hoje é festa na favela, chama elas pra encostar. Aproveita que o Ferreira hoje vai patrocinar. Novinha, tu quer beber? Novinha, tu quer fumar? Então tá, no final vai ter que dar. Então tá, no final vai ter que dar. Então tá, no final vai ter que dar. O DJ que me falou que sabadão é dia de festa. Então chama as piranha, vamos fazer uma inteira. Nós patrocina o uísque, elas patrocina a xereca. Nós patrocina o uísque, elas... No final vai ter que dar. Nós patrocina o uísque, elas patrocina a xereca. Nós patrocina o uísque, elas patrocina a xereca.